Coafium? Contratim. Contratempo. Não estou a perceber. Contratim. Ah, aquele espanhol que tu não tinhas acabado de ver. Não sei se vi, vi, vi, vi, vi. É o contratempo, é o gajo que body. Aquela senhora a entrevistar um gajo não é que cometeu um crime, não é? É isso mesmo. Vi. Mas Miguel, gostei, não sei falar... qual é. Fala tu. Começa tu, querido. Queres falar tu, Miguel? Não, tu é que és o proponente. En las nalgas de mandarín. Então vamos falar de um filmezinho espanhol que estreou já este ano em um espanholado. Tenho tido muitas espanholadas das boas e não são daquelas sexuais mesmo. Eu já tive mais, sorte que o espanholado. Já? Já. Pois. Mas cai sempre bem, não é? Uma espanholada. Sim, quando um gajo não está a espanhar. Ao acordar. Uma espanholada ao acordar ou adormecer é fantástico. Ora bem, então a minha última espanholada, que fiquei muito satisfeito, chama-se Contratiempo. Disse bem o sotaque, meu sotaque espanhol. Opa, foi do melhor. Moros a pé de Espanha. Foi do melhor. É um filme que estreou em janeiro deste ano nos cinemas espanhóis, mas que já se encontra pelo Sr. Joaquim em boa qualidade. E, portanto, podem procurar se ficarem interessados. E o Contratiempo é um... Eu diria que é um filme de mistério, um thriller. O que é que tu classificarias? Né? Epá, eu acho que sim. É um thriller antigo, não é? Um thriller de crime. Um thriller antigo. É um thriller, é um tipo um puzzle, não é? Que se vai construir. Exatamente. Através ali de uma interação muito interessante entre um suposto criminoso... Eu não sei se lhe chamar criminoso, pronto, autor de um crime. Um arguido. É um arguido, sim. E advogado. E é um filme muito, pá, muito bem feito, em que nós, eu pelo menos, para não sei quanto a vocês, mas passei o tempo todo a absorver os detalhes todos que iam ali sendo narrados da história, os flashbacks, a tentar adivinhar o que eu achava um de dois twists que seriam possíveis, ou quanto muito um de três twists que seriam possíveis no final, e mesmo assim consegui ser completamente surpreendido com uma reviravolta que não estava absolutamente nada à espera, e foi isso que me encheu as medidas e que me fez gostar tanto deste Contratiempo, porque eu pensei, pronto, vamos lá ver qual é a opção que eles vão fazer, se é mais corajosa, se é mais óbvio, se é... e conseguiram arranjar uma solução para que nunca me passou pela cabeça. E acho que, além disso, a história está muito bem contada, tem um ritmo absolutamente fabuloso, não revela nada na altura errada, vai levando tudo, revelando sempre tudo na altura certa, na maneira certa. Tem planos de câmara muito bons, muito interessantes, cores, aquela cor também sempre muito azulada, um azulado escuro também muito, muito, uma cinematografia muito rica. E foi uma surpresa ótima. Eu gostei muito, não conhecia, nunca tinha visto nada deste Paulo Oriol, ou Oriol Paulo, não sei qual é a ordem. Um gajo nunca sabe, aparece no IMDb, Oriol Paulo, um gajo não sabe se é primeiro o apelido ou não. Epá, mas foi uma excelente surpresa. Sim, caiu um bocado do céu, muitos... Foi assim do céu, andava aqui numa onda de espanholadas do Netflix e também procurar esta, estava dias lançado muito bem classificada. Na altura até tinha 8.2 no IMDb, agora tem 8.0, mas estava tem 8, sim, sim. Foi isso que fez ir, foi o meu voto, ir procurar. Foi o teu, não é? Exato. Mas tu não gostaste, Pedro? Não, gostei muito. O filme é muito bem construído. Este filme é um filme que tu começas do zero, não é? Tipo uma tábua rasa, vai sendo construído com elementos, pronto, e manipula como é normal. Pá, eu só não gostei do fim. Quer dizer, gostei do fim. Atenção, gostei do fim. Achei é que, se tu fores agora pensar um bocado, epá, é demais. Se calhar é demais, não é? E é daqueles thrillers que é aparentemente fácil de fazer e que não sei se será ou não, mas que realmente hoje em dia no cinema americano, na maior parte do cinema que nós consumimos, ou que o mainstream consome e que sai nos cinemas, já não existe, não é? Que é este thriller assim de personagens com reviravoltas muito porreiras. Também achei, a minha primeira reação foi também que tinha sido um bocado excessivo aquele twist, um bocado completamente fora da onda até do filme. Mas depois comecei-me a lembrar de vários pormenores ao longo do filme, de várias reações das personagens, que na altura não fizeram muito sentido e que depois com aquele final acabam por fazer sentido. Portanto, acho que até nisso o twist foi bem construído e foi bem pensado ao longo da história para aquilo fazer sentido. Epá, é um twist muito, muito fora do filme, muito fora da onda simples do filme até, mas acho que funcionou muito bem. A mim apanhou-me completamente desprevenido com as calças na mão. Sim, funciona e faz algum sentido, não é? Eu tinha pensado numa hipótese idêntica, mas depois acabo por descartá-la e o filme disse é inteligente, não é? Ah, porque este filme tu sabes perfeitamente que o fim tem que ser... Tem que ser um twist. É um filme guys. Que é construído para ser um twist ou mind-blowing, sim. Não é, guys? Mind-blowing. Mas... Mas, e tu passas o tempo todo a processar o que é que vai sair daqui, não é? Como é que vai virar a ser o twist? Pá, e acho que pronto, está porreiro, está porreiro. Foi exatamente isso que aconteceu, foi estar o filme todo a pensar qual é o twist que eles vão criar, se será este ou aquele, ou, pá, e mesmo assim não foi nenhum dos que eu pensei que fosse possível, portanto, é pá. Não, fica a recomendação, até porque é um filme que está completamente fora do radar. Pelo menos se não tivesse procurado aí por filmes espanhóis com boas pontuações, não tinha. Mas está no Netflix? Falar deste filme. Não, não está. Este foi o mesmo Sr. Joaquim. Ah, ok. Então, pois. Então é impossível, não é? Quem não vai ao Sr. Joaquim no cinema cá em Portugal, se calhar só em 2022. Ou nem isso. Ou nem isso. Pois. Dá no, portanto, na TV às vezes. Poderá ser um filme com patrocínio das nalgas em Portugal. Se pois, não fossem as ser. Nalgas, ninguém o veria. Pode ser. Mais nada. Uma espanholada. Já estou a ver no Cinepop a apresentar lá contra a tempo. Cada um de nós a fazer uma espanholada. Tens é que levar o microfone melhor para o Cinepop, porque esse está tudo fodido. Quando despedirem o Nuno Markle, não é? É ele que apresenta? Acho que sim. Quando o gajo for apanhado por fuga a impostos. Levávamos aquela atriz que tu querias convidar, aquela porno, para fazer uma espanholada no início. Exato. É uma introdução. Convém haver aqui um tempo de espera entre espanholadas, não é? Qual é o tempo ideal entre espanholadas? Depende do tempo que demoras a recarregá-los. Não, eu diria que. É que o Carlos viu uma semanita. Muitas durante uma semana, não foi? E eu, por acaso, fiz duas espanholadas num dia e outro dia. Ah, mas depois fartas-te, muita espanholada. Um gajo começa a torcer o nariz. É, não é a mesma coisa.